brasileiros afegãos refugiados. Desenvolvido pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, propõe um plano de trabalho sobre políticas de combate ao racismo e à desigualdade de gênero. A repórter Amanda Aragão acompanhou o lançamento. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados apresentou uma proposta para implantação de políticas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero. O documento contou com apoio técnico da Consultoria Legislativa e do Centro de Documentação e Informação da Câmara, que auxiliaram um grupo de estudos com o objetivo de avaliar políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero. O plano de trabalho apresentado possui 6 eixos temáticos: racismo e desigualdade de gênero, direitos civis e sociais, promoção da igualdade na estrutura do Estado, promoção da igualdade no setor privado, sistema de justiça e combate ao racismo e à desigualdade de gênero e financiamento de políticas de promoção de igualdade, como explicou Geraldo Magela, diretor da consultoria legislativa. Não há política que produza resultados efetivos sem financiamento público, obviamente, que sustente essas políticas. Do contrário, não serão políticas públicas, né? Então, no entorno desses 6 eixos, nós podemos organizar um conjunto de atividades de peso e produzir um estudo que, ao final, ele vai marcar aqui a história do SEDES. Para as relatoras do plano de trabalho, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, a expectativa é de que o documento produzido seja impresso e distribuído pelo Brasil, por exemplo, em instituições de ensino públicas e privadas. A deputada Dandara lembrou que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, uma abolição tardia e que não prestou suporte algum ao povo escravizado. Que a gente possa também sair desse momento encaminhando proposições legislativas. Quais são os principais projetos de lei, as principais agendas que o parlamento deve enfrentar para combater as várias manifestações de racismo? Esse Estado ainda tem uma dívida com o nosso povo, porque nós não conseguimos construir a reparação para o povo negro. A deputada Benedita da Silva afirmou que as consequências da colonização resultam, nos dias de hoje, na discriminação consciente e inconsciente, que geram as desigualdades raciais. Elas não são só sociais, não é verdade, elas são sobretudo desigualdade racial, porque se você olhar na pirâmide social, você vai ver quem é que é pobre, quem é que mora na favela, quem é que está em mais condições, quem não está na universidade, com o número de quem chega aqui no Congresso Nacional. A proposta de plano de trabalho, políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero na construção de um Brasil justo e desenvolvido, pode ser acessada na página do Centro de Estudos e Debates Estratégicos no portal da Câmara dos Deputados, em câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Amanda Aragão. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/mec e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Festival de Música, Rádio Nacional, inscrições abertas. Artistas de Brasília e entorno, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís e Recife, podem participar com até 2 músicas com letra ou instrumentais. Acesse festival.ebc.com.br, leia o regulamento e faça sua inscrição até o dia 31 de agosto. Festival de Música Rádio Nacional. Participe! Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rádio Nacional FM, Brasília 96,1, São Luís 93,7, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife 87,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui, Nacional FM, eu, Márcia Dias, seguindo com você até a meia-noite. Sanderson Freitas comigo aqui nos trabalhos técnicos. E claro, para começar ouvindo muito boa música, a gente já chama Luciana Mello, Recado. Vem

Caleidoscópio, Paralamas do Sucesso, música de Herbert Viana, Maracangalha, Tereza Salgueiro e Espeto João Cristal, música de Dorival Caymmi. E no comecinho, um recado, Luciana Mello trouxe a música de Gonzaguinha. Agora 8 horas e 13 minutos, muito boa noite a você. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, a gente segue com a programação musical aqui na sua Nacional FM e é pela internet, viu, Gilberto Gil? Informaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá. Depois de um hot link no site de Helsinki para abastecer. Nacional, música e informação. No primeiro semestre deste ano, menos empresas procuraram crédito. A queda foi de 3,5% na comparação com o igual período do ano passado. E a Serasa Experian informou que é a primeira vez que o indicador de demanda das empresas por crédito tem retração no acumulado dos primeiros 6 meses do ano, desde 2020, meses iniciais da pandemia da Covid-19.

no rádio. Me dê a mão. Filosofia e poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. O homem pra chamar de seu. FM. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Alô, morena, dança no vento, vento da noite, sol da manhã. A chuva cigana, dança nos rios, o metal, sol da manhã. Ei, morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do trapo. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena quem temperou, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena quem temperou, cigana quem temperou, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Assim eu ia te chamar, enquanto corria a barca. Te chamar, enquanto corria a barca. Lhe chamar, enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava, só, somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Enquanto corri e a barca me chamar. Enquanto corre a barca lhe chamar, enquanto corre a barca, por minha cabeça não passava. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Laiara. Pretinha, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha. Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar. Barca me chamar, enquanto corre a barca me chamar, enquanto corre a barca, por minha cabeça não passava. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Eu ia lhe chamar, enquanto corri a barca. Eu ia lhe chamar, enquanto corri a barca. Lhe chamar, enquanto corri a barca. Eu ia lhe chamar, enquanto corri a barca. Eu ia lhe chamar, lhe chama, enquanto corre a barca. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Eu sou um pássaro que vivo a voando, vivo a voando sem nunca mais parar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Lhe chamar, lhe chamar. Eu ia lhe chamar, eu ia lhe chamar. Me chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Enquanto corre a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corre a barca, eu ia lhe chamar. Os novos baianos cantando de Moraes Moreira, Luiz Galvão e Pepeu Gomes, Preta Pretinha. Antes, Milton Nascimento e Lu Borges, dele Ronaldo Bastos, Cravo e Canela. Ainda você ouviu Erasmo Carlos, dele Roberto Carlos, Mesmo Que Seja Eu. E no comecinho, o Trem das Sete, Raul Seixas. Todos os dias, 10 da manhã, as melhores da MPB para você ouvir e cantar bem alto. Lá pro mal é vida, as paixões que vem, que tem. Duas duas horas só de música, uma atrás da outra, sem intervalo. Expresso Nacional, uma viagem pela música brasileira. Duas horas sem parar, todos os dias, 10 da manhã, aqui na sua Rádio Nacional. A Rádio Nacional está em Recife. Olá, sou Lula Couto, moro na cidade do Recife, estado de Pernambuco, e estou sempre ligado na programação da Rádio Nacional FM. Eu, o Recife e Pernambuco, ouvimos a Rádio Nacional FM. Recife ouve a Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Nacional FM. E a gente segue por aqui, são 8 horas e 33 minutos, estamos em Brasília com a temperatura de 22 graus neste momento. E para ouvir, nós vamos chamar Leila Pinheiro. Quem diria que a história revelasse